4 Salas 4 9, Silvia Via Alfa, Juliette, Corrigindo. Alfa, Kilo, 7 3, previsto posição 2 ao meu. Alfa, Kilo, 7 3, 2 ao meu, é posição Xané, 0, 7 4, escuta, grande, boa noite. Para 3-4-0, Ficou da pista 1-0, saiu da segunda ali da transição ótima. Interceptando, fomos 1-0 e saiu com fome rápido. Controle 1-0 do sinal 8, transponde 5-4-2-0. Voo 1-3-4, frente da época para Paracaju. 1-3-4, são para a cota? Opa. Presidente Aracaju, nível 230, decolha da pista 10, sai da Tuca, Jama, autogama direto. Controle 120 da cima 8, transforma 5-4-2-3. Presidente Aracaju, 230, derrota, sai da Tuca, Jama, depois direto Aracaju, 208, controle 5-4-2-3, transforma 3-5-4. Próxima 3-5-4, chama para o pushback da cima 10. Para 1-4. Salvador, boa noite, é o Azul 5127, estabilizado o ILS. 5127, então na minha aerográfica encosta mais pouso, autorizado pista na zero. Autorizado pouso, Azul 5127, confirma o vento, por gentileza. 190 graus com 049, não chove na vertical, para em pista molhada. Ok, obrigado, gente. Salvador, chama 258, ele é de 1-0. Salvador, 258, hoje centímetro 0-1-6, meio dos raposos. Gente, 258. No 3-5-4, posto estacionamento no 4. Bom, no 3-5-4, utilizado, se tiver que somente um pronto para o táxi. Chama na próxima do táxi, 3-5-4. Azul 5127, zona 05, zona direita, prossegue Alfa, reporte Azul para São Juliette. Alfa, reporte São Juliette, desculpe, tudo deu certo. Doutorizado autorizado com uso de pistão no 0, vento no 70 graus, 089, forma de chamalhada. Imagina, fiz uma olhada e depois vamos no 0 metros depois. Salvador, Boa Azul, 4062, estabilizado no localizador, visão no zero. Azul 4062, não existe no zero, no meia, continua aproximação, número 2 para pouco. No zero, no meia, número 2, 4062. Salvador, Azul 4062, autorizado por pistão no 0, vento no 70 graus, 079, forma de chamalhada. Autorizado por pista 10, azul 4062, ciente. America 230, send it back to copy. Código 1354, com 159 a bordo, oceana João Pessoa, 221 de autonomia. Boa 354, autorizado táxi via Índia, condição no zero, reporte pronto, existe altímetro no zero, no meia. Índia, porta pronto, no ponto sério, no zero, no meu, ajuste, boa 1354. 5127, ingresso Juliette, posição 01. Ingresso Juliette, tá 017. Xenébia 258, ingresso Juliette, posição 0741. Juliette, pra 0741, 6258. Lima 9241, na Lima tem que acelerar na zero. Lima tem, na zero, na 9241. Azul 4062, por favor, zoom 1 da libera direita, prossegue Alfa, Kilo, Paz 3, fica atento ao sinalizador mesmo. E Alfa, Kilo, Paz 3, Azul 4062. Salvador, passeio 2224, boa noite. Passeio 2224, registro 016, aguarde o Saleiro. 2016, guardando Saleiro 2224. Foi Salvador, azul 4062, com destino de Matão, Romeu, 3 Romeu. Afirmo, 3 Romeu. Está ocupada. No momento não. Está Tiago do Apache. América 220, Eco Cox. Bruno 098, São Cópia. Prossiga, vou ter 98. Autorizado, Ambulance Golf, a rota Tuzulo 0, nível de voo 370. Saída Puca, transição de Itacos, à esquerda após a colagem. Transponder 5420, controle de Salvador 120, décimo 80. Autorizado, São Gonçalo da Marante, nível 370, conforme a rota do plano de voo. Decola, da 190 por esquerda, na saída Puca Zipá, controle de Salvador 5020, controle 208, posição 2, puxa de acionamento. Tudo 10, via confirmação, puxa de acionamento? Afirma, posição 2. Autorizado, então, para o caso, do 1098. Resposta, obrigado. Uma 972, existe no 016, abaixo de Salire. Guarda, 972, choque no momento, atento. Tá negativo. Certo. Gente, 224, fala 19, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, fica tempo sinalizado no pátio. Possivelmente, posição será 4 Romeo. Alfa, Kilo 3, possivelmente 4 Romeo, obrigado. Bom, 972, autorizado pouso, pista no 0, vento, no 40 graus, no 09, fala pista molhada. Livre pouso, 16, 972. América 230, é to copy. autorização de táxi sobre 132-33, economia hotel na Fortaleza. Bona 098, autorizado táxi via Índia, ponte 010, reporte pronto, ajuste altímetro na 06. Autorizado táxi, reporte 010, com 2016, bom, 2 a 0. Bola 972, fala 23, libera a direita, consegue Alfa, Juliette, posição 02, 71. Direita Alfa Juliette, 02, 71, 9, 32. Por favor, 2, gol, 1, 0, 9, 8, pronto, espera dar 1, 0, pronto. Gente, bola 098, mantém quanto quer, posição 0. Mantém, gol, 0, 9, 8. Na 228, na escuta 2, por favor. Na escuta 1 milha, 2 a 0, abaixo pra lado. Sente, autorizado, pulso, tifa 1-0, vento 9-0, grau 06, nós. Contexto autorizado, 228? Sim, autorizado, pulso, tifa 1-0, vento 1-8-0, grau 09, nós, e falta pista molhada. Autorizado, pulso, 228, bom. America 220, clear to Miami, Airway up to 020, and confirm flight plan route, flight level 360, Momo, departure, Mike Oscar, Mike Oscar, Nini, transition, November Echo, November India Mike, left turn alpha departure, Fox 5415, approach control frequency 120.80. Bola 098, ali mantém, tá por 0-0. Ali mantém, 0, bom, 0-0. Bom, Alvio 28, sala 17, ele vai à direita, prossegue Alfa Juliette, posição 04, parte 1. Alfa Juliette, 04, voo 228. America 230 to push and pass, coming to pass. noite, voo no 334, externo embaixo, travado. Plano 334, autorizado, pouso, descrição no 0, vento no 90 graus, 109, fala pista molhada. Copiado, obrigado. America 230, approve the text, via my name, from Texas to India, Holden Point. Runway 10, contact Color Edge, QNH 1016. Bravo Golf, autorizado dos 10 ao 13, reportando a terra. Golf 364, salve 39, ele vai à direita, prossegue Alfa, Kilo, parte 3, terceira posição 1, Lima. Alfa Silva, Alfa 3, posição 1 Lima. Afirmo, 1 Lima, que é nada. Boa noite, Lima, 334, forma de posição, agora será 5 Lima. 5 Lima, é. Clearman up in Tecos, America 230, range 1, 70 degrees on 3 knots. Waiting for takeoff, runway 10, American 230. America 230, Airborne S46, contact your post control frequency 120, we'll call it 0. America 230, West Coast, you have a great evening. Thank you, Mike, you have a goal.